roupa, quer nós que elas. E sexta cheira ela sem roupa. É fogo no balão, duas PT em cada poucos molecão envolvidão, atividade redobrada. Tenta todo instante, sempre lê a minha quebrada, fortalecendo os caídos, orientando os que chegam. Respeito é sagrado, dinheiro não vem, a mesa quer saber de onde vem. Muita calma, irmãozinho, relaxa, dá um doze. Esquece, vai por mim, maloqueira até o fim. Puxador de aço, inferno verde, zona sul. Pobre, louco, boladão, rasta pra que rola os cabos. Deixa os pneus queimar, onde nós chega para tudo. Tá maluco de tromba no hotel à beira-mar. Eu e cinco puta no quarto. Foda-se oposição, pau no cu desses arrombados. Os moleque bem trajado de peão na R1. No golfe a para, falta tudo lindo, tudo azul. Vá, vá. E deixa os menino voar, a Lili vai cantar. A PGOISP. Deixa os menino voar, a Lili vai chegar. Deus acredita em você. Deixa os menino voar, a Lili vai cantar. A PGOISP. Deixa os menino voar, que a Lili vai chegar. Deus acredita em você. E quem me protege não dorme, então vem Fred Gurgajão. Acende a luz, acaba com a escuridão. Sem terror e também sem maquiagem. E você sabe que quem é de mentira ocultos de verdade. Um brinde pra todos leal, quem mente passa mal na presença dos real. Hits, quem é é, quem não é não tem um convite. Na mesa de monstro, inseto não dá palpite. É brecado quem entrar sem covid. Na era do covid eu tô de conjuntivite. Só quem é sabe morrer. E respeita fellow, quem chega onde nós chegou. Tem boca que fala essa fala e fala que é verdade. Mas somente, ai, o olho trouxe para a verdade, que a boca oculta a gente, ai. E tem que tudo acreditar nesses blá blá blá e true. E quem vê pela cabeça do outro é biologão. E veja que o sistema tenta matar a gente, corromper quem é consciente. Matar o homem verdadeiro que morreu pela gente. Filho de um bom capoeira, tenta me passar rasteira, vai tomar bençajão. E aquela sem noção, você se entende, acha que tudo atrapalha, tá ligado, nunca para. Filho bom é aquele que nunca foge à luta e conclui a batalha. Eu sou só mais um pobre louco na fábrica de louco, cantando pra mais louco, mas louco consciente. E deixa os meninos voar, a Lili vai cantar. A PGOISP. Deixa os meninos voar, a Lili vai chegar. Deus acredita em você. Deixa os meninos voar, a Lili vai cantar. A PGOISP. Deixa os meninos voar, que a Lili vai chegar. Deus acredita em você. Liberdade pra todos, irmão que se conta privado no vale da escuridão. Só vivendo com sangue no olho de plana, maldade na disposição. Só na sede de puxar o gatilho do que cê viver na miséria sem muita opção. Então deixa os meninos voar, que a melhor vai chegar. Combatente que tá no revide com puro apetite. Não aceita o palpite, então não duvide que Deus é com nós, nem breca. Liberdade, paz, justiça e amor pela favela. E uma canção no rádio que toca na sua alma, de G.O. até São Paulo. E deixa os meninos voar, ali Lili vai cantar. A PGOISP. Deixa os meninos voar, a Lili vai chegar. Deus acredita em você. Deixa os meninos voar, a Lili vai cantar. A PGOISP. Deixa os meninos voar, que a Lili vai chegar. Deus acredita em você. Deixa o beat tocar, né, parceiro? Que hoje tamo sem freio. Pra quem desacreditou, ainda tô no jogo, né, nego? Vim da lama pros palcos, porra, dos barracos pro mundo da noia. Dos estados, nos radinhos, só da nós é maluco. Quantas vezes no estúdio pedindo dinheiro pra ir embora? Hoje nós comemora, lembra dos irmãos que viraram história. Só os leal, fechadão, verdadeiros, pobre louco. De uísque na taça, compadre, vendo o Megão ganhar de novo vários. Que me tiraram, hoje tio é meu fã. Deus tá no controle e é o dono do amanhã. No momento vivemos do rap, dom que Deus concedeu, pra alertar molecadinha que ainda não se corrompeu. Nas antigas eu era ninguém, agora inspiração dos menor. A favela venceu vagabundo e eu não tô só. De G.O.A.S.P. O rap não para, vamos quebrar tudo. Quantos mais cês fala de mim, mais me fortalece, maluco. Fala demais, potoqueiro, mas nunca te vi na fila do pão. pau nas costas, me chama de prego na frente, quer pega na mão. E deixa os meninos voar, a Lili vai cantar, a PGO e SP. Deixa os meninos voar, a Lili vai chegar, Deus acredita em você. Deixa os meninos voar, a Lili vai cantar, a PGO e SP. Deixa os meninos voar, que a Lili vai chegar, Deus acredita em você.